Você está ouvindo o Nerdcast do Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd e eu quero girar a roda do Conan! Aqui é o Fábio Yabu e o Ben é 10. Aqui é o JP em algum lugar do futuro. Aqui é o Tucano e a ilha tá fazendo uma traição. Piadinha interníssima de Nerdcast. Aqui é o Azaghal e eu sei onde o JP tá, há 2 segundos na nossa frente. Então, estamos aqui na continuação do Nerdcast semana passada, Lost 116B. Vamos continuar falando sobre a quarta temporada de Lost, Azaghal. Exatamente, e você sabe que isso é muito louco, porque nós estamos no futuro falando do passado. É, porque a gente gravou no passado e isso que está gravado agora foi feito no futuro. A gente entrou pelas coordenadas erradas no Nerdcast. Que pariu. Vamos agora para os e-mails que é o passado, presente e futuro recente. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal! Vamos para mais uma leitura de e-mails. Vamos. Completamente resfriado. Agora eu recebi um resfriado instantâneo. Foi uma tapa na cara de uma vez só. Deus, mas nem parece que tá resfriado. Pô, pelo amor de Deus. As pessoas estão falando de aquecimento global, cara. Eu quero falar sobre resfriamento global, cara. O que está acontecendo? Então, recados da paróquia. É, está no ar a segunda parte do Monacast com a participação da portuguesa e da senhora Jovem Nerd. É verdade. Ouvi falar que tá melhor que a primeira. Ó, ó. Que isso significa, eu não faço ideia. Portuguesa sem sotaque, senhora Jovem Nerd, lá no Monacast. Clique aí no link pra ouvir. Outro recado é a nossa bela promoção do Vilago Camisa Jovem Nerd, Jovem Nerd. Ah, sim, por que não? Que ânimo. Por que? Transfriado, tô te derrubando mesmo. Faça o favor de tocar uma vinheta animada aí pro quê? Muito bem, Cris Dias e seu Vilago. É o host de site do Cris Dias, onde você deixa seu site morando e tem todo o suporte, o carinho e atenção de Cris Dias himself. A diferença do Vilago do Cris Dias para um host, né, grande, é que você fala direto com o Cris Dias. Exato. Isso hoje em dia é uma vantagem, cara. Porque senão você fica naquelas respostas automáticas, sabe qual é? E se você fechar negócio lá, levar teu site pra lá, você ganha ainda uma camisa Jovem Nerd, olha só. É verdade. Só chegar lá falando assim, o Jovem Nerd é que mandou, eu vim pra cá. Você clica no link que tem aí no post, ou então vai direto lá no Vilago e descubra como. E é isso, é simples assim. E é isso. Algum e-mail de voz? Não, e-mail de voz, alguns têm uns probleminhas, porque muita gente manda e-mail de voz e aí vem meio ruim, grava mal, ou o som tá ruim, não dá pra entender nada, então infelizmente a gente perde, né, alguns e-mails de voz assim, por causa de qualidade de som. Dá uma checada aí no teu microfone, na tua conexão, pra ver se vai gravar tudo direitinho. Você também pode gravar um AV, uma MP3 na sua casa e mandar anexado pro nerdcast@jovemnerd.com.br, se você quiser. Ah, é verdade, né? não precisa ser por aquele... Nós estamos atrapalhados hoje, né, cara? O que está acontecendo? Bem, vamos aos e-mails então de texto, vamos organizar isso aqui. Vamos lá sobre o último Nerdcast, parte A de Lost, quarta temporada, Rodolfo Doc, Salvador, Bahia. Atenção, spoilers da quarta temporada de Lost, hein? Pelo amor de Deus. E ele fala o seguinte, aparentemente tem uma bolha temporal em volta da ilha e dependendo da coordenada que você entra ou sai, você aparece no futuro ou no passado. Algumas evidências. O corpo do médico que ficou boiando a esmo no mar entrou na ilha numa coordenada aleatória. Por isso o cadáver viajou pro passado. Provavelmente aqueles mantimentos da Dharma que chegaram na ilha, né? Lá na segunda temporada, lembra? Uhum. Também entraram numa coordenada aleatória, chegando no futuro. Olha aí, Azaghal, essa teoria. Porque lembra que todo mundo falou, eu não ouvi avião, não ouvi helicóptero e caiu de paraquedas aqui o mantimento. Será que é isso? Se é isso, é uma merda, porque, né, o negócio já chega com a validade vencida, né, cara? então, assim... Válido até 1983. Exato. E o negócio, mas teoricamente ainda tá bom, porque ele acabou de cair, né? Cara, isso é um daqueles problemas temporais absurdos, né, cara? Você tem um produto que tá vencido, mas é novo. Exato, né? É uma loucura isso, olha, né, cara? Olha, ninguém prestou atenção na data de validade. Será que a Dharma tira as datas de validade? Será que não tem a validade, cara? Porra, aí... De repente, produto... A arma tem validade indeterminada, né, cara? É, exatamente. E aí ele continua. Devido à tempestade que o Lapidus pegou quando estava com o Said e o Desmond, ele talvez tenha se desviado um pouco da coordenada 305. Talvez por isso eles perceberam a questão do dia virar noite, vice-versa e tararau, né? E aquela diferença de tempo que deu. Em Los Viadomos, o jogo, quando o protagonista sai da ilha, Juliet explica pra ele sair da coordenada 325. A mesma que o Ben fala pro Michael e o Walt quando eles saem da ilha no final da segunda temporada. Provavelmente é a coordenada que você sai no dia e na hora do crash do avião. Será isso? Será que o jogo serve de evidência pra alguma coisa? Ah, cara, essa parada de fator tempo e espaço é uma parada muito complicada. Eu acho tudo válido, né, cara? Não tem como saber, realmente. Vai rolar um mega ARG aí a partir do dia 24 de julho do mês que vem. Ó, excelente. Pensar na Comic Como, que é o negócio do Octagon Global Recruiting. Você, né? Vai Recruiting. Trabalhar para eles, é isso? Isso, exatamente. Eu acredito que eles, né, nesse ARG, eles costumam soltar bastante informação, ah, né? Ah, vai ser maneiro, hein? Acompanhe tudo no Jovem Nerd News, que vai estar a parte. Se você for um preguiçoso e não quiser ficar desvendando mistériozinhos... Eu, por exemplo, sigo tudo pelo Jovem Nerd News, cara. Eu não tenho saco. Eu acho maneiro, mas eu gosto de acompanhar. Uhum. Mas é impossível, cara, ficar catando pistinha. O ARG anterior até deu pra fazer, foi bem organizado, tal, tá? Find 815, né? Exato. Agora, esses que tem que ir na rua, tem que achar vídeo escondido e fórum, eu espero os malucos fazerem, eu só olho. Estrauca, eu e o idioto certo, primeiro, e a única coisa que não bate é que se o avião caiu na ilha por causa do Desmond, né, daquele acidente e tudo, né, ele caiu também numa coordenada aleatória. Isso faria que eles, por exemplo, caíssem no passado ou no futuro da ilha, ou tivesse algum delay ou qualquer coisa assim. Mas sempre existe a desculpa de que a ilha estava numa situação de system failure. É, não sei, vamos levar em conta isso, os negócios das coordenadas. Edivando Tertuliano, 27 anos, planeta Tertúlia. O Azaghal comentou na parte 1 que o expurgo foi há uns 16 anos por causa da Alex. Uhum. Porém, o Horus, o lenhador maluco do sonho, fala que está morto há 12 anos. Olha. O que coloca a explicação em 1992. Excelente. Pode ter acontecido da Rousseau ter chegado na ilha, uhum, os hostiles terem pego a Alex. Isso. E o Ben só tê-la adotado após os 4 anos de idade. É, ela já tava lá com os hostis. Que, na verdade, quem pegou ela foram os hostis, né? Uhum. Não foi o Ben, especificamente. Exato, que eram só os catadores de crianças, né, cara? Os catadores de crianças. Os hostis são o homem do saco, né, cara? É verdade. Mais um mistério de verdade. Isso me fez pensar no Victor Kruger, que estava na escotilha antes do Desmond. Ele conheceu o Said na Guerra do Golfo, 91. E após isso, cansou-se do exército e alistou-se na Iniciativa Dharma. Ah. O expurgo ocorreu em 92. E como vimos, ele sobreviveu. Na liberação do gás, provavelmente ele estava dentro da escotilha. Uhum. Se lembrarmos, ele tinha uma certa preocupação em sair da escotilha. Pensamos que era por causa da doença, mas talvez fosse por medo de morrer de novo de um ataque de gás. Uhum. Morrer de novo, um ataque de gás, aquele imortal. O Imran, né, o Kevin, uhum, ele não tinha medo do gás nem de doença porra nenhuma. Ele saía com a roupa disfarçado. É. Aquilo tudo que ele fez foi pro Desmond não sair da escotilha, é, porque ele queria deixar alguém no lugar dele. Ele acreditava realmente que aquela merda daquele botão, se você não apertasse o código de 108 e 108 minutos, aquela merda ia estourar, sabe? Exato. Tanto que ele saía da escotilha, dava 3 passos, virava na segunda árvore, primeira coisa que ele faz era tirar o traje. É, porque quando ele encontra ele lá, ele tá sem traje, quando o Desmond vai atrás do Iman, né? Exatamente. E ele continua, uma indicação que o Victor Krueger é Dharma é que ele se refere aos outros como hostis. Isso não quer dizer nada porque o nosso querido Bakunin também fala de hostis e depois desce a porrada nos Losts, né, cara? É, cara, mas não sei, então ele teria chegado na ilha logo antes do expurgo. O cara chegou e pá! Complicated. Vamos ver. Mas é, teoricamente ele deve ter chegado na ilha antes do expurgo. Essa parada do expurgo. Não tem sentido os The Others fazerem somente um expurgo. Matarem todo mundo da Dharma. Que ótimo. Aí semana que vem um exército da Dharma pra matar os caras do The Others. Sim, é verdade, né? Quando os caras fizeram um expurgo, além disso, eles tiveram que mover a ilha, cara. É a única coisa correta. Tararel, excelente. É, pensa bem, cara. Excelente, é verdade, Azaghal. Falou tudo aí. Olha aí, cara. Eu não soubeira não, meu irmão. Roberto Guedes Garrones, 29 anos, Monte Mor, São Paulo. Gostaria de compartilhar com vocês uma teoria cunhada por minha namorada Stephanie sobre o Lost Zilla. Na verdade, não é uma teoria, sim fatos que confirmam a teoria. A teoria que as visões, aparições, são, na verdade, produto do famigerado monstro de fumaça, que a gente, né, supôs no Nerdcast passado. É. Primeiro, eu gostaria de lembrar que uma entrevista com os produtores, eles afirmavam que nessa temporada a gente veria mais coisas sobre o Lost Zilla e também até a sua atuação fora da ilha. A segunda informação veio como uma bomba. Surgiu quando minha namorada se perguntou, após assistir o episódio 10, que ela havia notado algo estranho. É aquele episódio em que o Christian Shepard, o pai do Jack, aparece no hospital na calada da noite, né? Uhum. Uma coisa engraçada que leva o Jack ao lugar onde o Christian Shepard estava era o detector de fumaça ativado, rapaz. Olha aí. E aí ele fala, achei fenomenal a teoria, mas acabei não postando lugar nenhum e tarau, créditos pra minha namorada Stephanie, tarará. É, como tudo, né? Pode ser, né? É, também, né, cara? Então por que não toca o detetor de fumaça lá do hospício, né, cara? Por quê? Quem aparece lá? Porra, o Charlie, Mr. Echo. Ah, é, mas aí eu acho que esses já são aparições vinculadas somente ao Hurley. Como assim? Não provenientes da ilha. Isso tá lá na cabeça do Hurley dos espíritos. Essa falta de padrão é que é foda. É foda, pois é, vou te contar. A falta de padrão é que tá fudendo a cabeça de todo mundo. É verdade, cara. Último e-mail, Antônio Bento Neto. Maconho? Como assim, cara? O cara tá se largando? Cara, olha só. Maconho, cara? Que porra é essa? 19 anos, Penha, Santa Cataralha. Cara, se eu chego com... me aparece um filho meu de 19 anos com o apelido de Maconho, compadre. Mas é um só, cara. Mas é um só pra quebrar os dentes, cara. Não há psicólogo, não há nada que me dê uma ideia, cara. Toca o telefone, eu posso falar com o Maconho? Aí eu já entro no pé na porta, chuto a porta do quarto e mais direto, cara. Sensacional. Uma teoria que acho necessário falar aqui é sobre a tão falada discussão entre Ben e Wildmore. Em que o tio Wild falar, cara, esse negócio, sabe? É a mesma coisa dessa teoria de que ele... O Widmore era um The Other e moveu a ilha. Não, mas a gente não falou dela. Claro que falou. Que o Widmore era um The Other? A gente falou, sim. Deve ter ficado fora da edição. A gente falou que o Widmore podia ser a Dharma. Cara, mas eu acho impossível o Widmore ser um The Other. Ah, você acha impossível? Quer dizer, na verdade, nada é impossível, mas... sabe? É, a teoria dele é que o Widmore podia ser o líder dos hostis, The Others, e no expurgo foi ele que moveu a ilha e foi cuspido pra fora. Cara, mas olha só... Beleza, mas pra você mover a ilha, você tem que ter vontade de. Então. Não adianta só eles tacarem ele lá embaixo, que ele não vai mover porra nenhuma, vou ficar aqui. Então, teoricamente, se ele moveu e não queria sair da ilha, foi um mind game. A não ser que tenha sido, cara, o mind game mastermind do Ben, cara. fazer o cara acreditar que ele movendo a ilha, ele ia ser, sei lá, o preferido do Jacob, sabe? Exato. Tudo pode ser, né, cara? Por que que ele ia ficar maluco atrás da ilha, desesperado, querendo, né, essa disputa com o Ben? Só se ele tivesse realmente, caralho, caindo no maior mind game de todos os tempos, filha da puta. Isso explica um ser a constante do outro, né, cara? Ah, é, pô, pode ser. O que eu espero é que eles definam algumas coisas pra não ficar um espectro tão amplo de, sabe? Possibilidades. Teorias e possibilidades, exato, cara. Porque agora tudo é possibilidade. Quando a gente não vê mais possibilidade nenhuma, a gente fala, mas pode ser uma viagem no tempo, sabe? Então sempre vai ter uma parada, sabe? É verdade, é verdade. Vamos agora ouvir mais possibilidades malucas, né, cara? Aí, vamos lá. Listen, wanted to stay. Before you get on the boat, please. I'm gonna stay, Daniel. For now, anyway. There is no for now. If you don't come with me for now, could be forever. Nothing's forever. Why? Would it make any sense if I told you I was still looking for where I was born? No? No final do episódio, ele fala pra Charlotte. Ela fala, ah, eu vou embora. Que ela parece pra caralho com o Rock Dennis, né, cara? Eu acho que ela é irmã do Rock Dennis. Caraca, você estragou o personagem pra mim agora, cara. Ela, cara, eu acho que é, cara. Ela fala, ah, eu não sei onde eu nasci ainda. Eu falo, pô, nasceu na casa da Cher, minha filha. Ah, Rock Dennis pro resto da vida. Fudeu, cara. E aí ele fala pra Rock Dennis, é, pô, tu vai embora depois de tanto trabalho que você teve pra voltar pra cá? É, rolou isso. E aí, nego tá maluco, quem é essa mulher? Então, rolou essa parada. Eu acho que ela é filha dos The Groots. Os The Groots? Os cientistas. Idealizadores da iniciativa Dharma. Isso. E será que os The Groots são Adão e Eva? Não, cara, sabe quem eu acho que são o Adão e Eva? Fred Newman e Amelia Earhart. Sim. Muito prazer. Sabe aquela mulher que sobrevoou? A aviadora? Isso. A Earhart, que sumiu ali. Sumiu. Exato. Ela é citada em Lost várias vezes. Olha só. Daquele ARG que teve agora, o É, isso Fight. Eu lembro. A Amelia Earhart, o cara e o cara vai sintetizar o rádio e aí escuta justamente a transmissão de que ela havia desaparecido. Ela e o marido, né? Isso. E ela desapareceu em 37. Então eu acho que pode ser ela, cara, e o marido lá. Adão e Eva. Ah, então isso é um easter egg, não é nada. Nada além disso. É, simplesmente, né? Mais uma curiosidade da ilha. Porque eles não estão com roupa de Dharma, não estão com roupa de The Order, estão com roupas normais. Uhum. Se ela tivesse com um chapéuzinho de aviador e aqueles óculos, ajudava pra caralho. Caraca, você vai deitar pra morrer com um chapéuzinho de aviador. E cachecol, né, cara? Cachecol. É, exato. Mas aí tem essa dúvida sinistra de saber quem é essa mulher agora, né, cara? Aliás, parabéns para o diretor de elenco do Lost. Esses personagens é novos foram todos fodas. E que atores fodas pra interpretar esses caras. Não, não é só isso não, cara. Dá os parabéns também, porque, pô, alguns dos atores estão desde o começo, cara, ou evoluíram, ou enfim, estão fazendo um trabalho fantástico, cara. O cara que faz o Loki, o ator que faz o Said, o ator que faz o Ben, o Hurley, todos eles estão foda, cara. Eu revi o primeiro episódio, o piloto. É muito estranho, né? A mudança do Sawyer, sabe? Como ele se transformou na ilha. É muito maneiro a evolução do personagem. Cara, no começo era um pelasaco foda. E agora o cara é um pulou do helicóptero pra salvar a galera. São caras aí que estão de parabéns pela performance. A Sam também, esqueci de falar. É muito boa atriz, cara. O Ben, num desses episódios agora do final, no que matam a filha dele, pô, aquela cena é sensacional. Sensacional, sensacional. Você vê pela primeira vez ele não ser dono da situação. Exato. É. A cara dele tá fudeu, o que que eu faço, né, cara? O que aconteceu, né? Aliás, vamos falar que o Ben engoliu a série, né, cara? Engoliu. É verdade. O Fabio Abu falou lá no Twitter que eles deviam mudar o nome da série de Lost pra Ben. Cara. Pra Ben 10. Exatamente, porque, cara, o cara é dono de tudo, engoliu todo mundo, né, cara? É muito bom. O cara é fantástico como ator, fantástico. Michael Emery. Você sabe o que eu penso de vez em quando? Ah. A série tá prevista pra acabar em 2010, né? Ah. E eu imagino que até 2010, mesmo na última temporada, a gente vai ver coisas que ainda vão acontecer no futuro. Uh-huh. Imagina se me morre algum cara da série, meu. Não, para. Eu já pensei nisso, porque, tipo, não vai ter o que mostrar, cara. pior de tudo, se os dois, o Carlton Cuse e o Lindelof, estiverem no avião e o avião cair. Porra, não, esse é pior ainda. Ah, mas aí beleza. Eles podem, eles já deixaram escrito. Será? Será? Será que já deixaram tudo escrito? Pelo menos alguma coisa, acho que já. Eu acho que não, hein, cara. Eu acho que muita coisa vai acontecendo com o passar do tempo, cara. Mas eles têm uma ideia do que vai acontecer, eles sabem. Eles, o que vai acontecer. Não, eles têm uma ideia desde que escreveram o primeiro parada, mas é, muitas coisas é claro, eles vão adicionando. Claro que vocês têm a oportunidade de ir aparando a parada e aperfeiçoando durante o caminho, né, cara? Pra que se perder claro, no... Claro. Você vê pela questão de entrada e saída dos personagens, como o Mr. Echo, como a Libby mesmo, que você vê que a Libby tinha mais coisas pra se mostrar, pô, e mentir tiveram que tirar a mulher. Isso é porque eles são Amish, alguma coisa assim. Se você não pode dirigir bêbado, você... O Jim, cara. Jim foi pego fazendo bandalha, bunda lelê. Um abraço também. Mr. Echo pediu demissão, porra. Tanto que o episódio que ele morre é muito estranho, né? Porque mostra que ele sobrevive à explosão da escotilha, né? Mostra ele percorrendo lá, ele atrás do irmão dele, acontece um monte de merda e o cara não morre. Aí no episódio seguinte aparece um monstro e pá, mata ele. Eu vou falar que a morte do Mr. Echo foi o que me pareceu mais aceitável. Não, pra mim também, a morte dele porque também foi bem aceitável. Naquele momento que ele morreu, ele tinha se livrado desse problema de querer sempre fazer e se justificar pelo que fez, sabe? Falar, olha, eu fiz o que eu achei melhor e era o melhor que eu podia fazer, foda-se, não gostou, um abraço, sabe? Exato. Que aliás é muito foda da cena, hein? Agora presta atenção, ele chegou e sussurrou pro Locke, vocês são os próximos, e aí? Foi só whatever, pra dar um terror, man. Né, cara? Aí é que dá, o Locke já foi, né? E o Rodrigo Santoro também. Então, quem mais tava lá? O Said tava junto, não tava? O Said, né? Ah não, o Said acho que chegou depois. Desmond tava, não tava? A gente falou agora o Rodrigo Santoro, a gente tem que dar parabéns também pro pessoal de roteiro, direção, porque eles aprenderam com o erro deles, né, cara? É, não, os caras deram uma cagada tudo. Foda de botar aquela Nick e o nosso amigo Cagão, que cagava em toda vez que aparecia, e conseguiram introduzir uma caralhada de personagem de uma maneira natural, a gente aceitou, ninguém ficou incomodado com nada, foi muito foda, cara. Pô, esses novos personagens que entraram, que ficaram na ilha, e o Mr. Kimi, que a gente odeia com todas as forças e não sabe por quê. Quem é Mr. Kimi? O comando pra matar. O comando pra matar é foda pra caralho, compadre. Eu acho ele o Christopher Walken, 20 anos mais novo e 30 quilos mais forte. É verdade. Cara, o comando para matar, o cara riu de motherfucker, o cara de mal, você já odiava o cara de primeira, sabe? Muito bom. Cara, ele aparece meia dúzia de vezes, você fica com uma raiva foda do cara. É, muito foda, muito. E isso é maneiro no Lost, como é que ele consegue mudar o seu sentimento em relação aos personagens, sabe? É. A gente odiava a foda do Ben, agora a gente adora a porra do Ben, odeia o Mr. Kim. Exato. A gente odiava o Sawyer, agora todo mundo acha o Sawyer foda, acha o Jack uma merda, sabe? Exato. Essa temporada não teve um episódio específico com o Sawyer, cara. Nenhum dos episódios foi centrado nele. Mas não é, foi é uma temporada rica dele pro personagem Sawyer, não, cara. Então, mas é que a história dele meio que já se fechou quando ele matou o Sawyer mesmo, né? É. Ele se resolveu ali, tanto que depois ele virou gente boa. A história só ficou em quem saiu da ilha. Pois é, mas eu digo, como personagem, a temporada não foi boa pra ele, cara. Eu acho justamente o contrário. Ele não tem uma história só pra ele, mas, porra, ele salvou a Claire da explosão. Ele aparece com a criança no colo, coisa que a gente nunca ia pensar, que ele ia se preocupar com um bebê. Ele aparece correndo atrás do Hurley, salvando o Hurley. Tudo bem, cara, mas não tem nenhuma trama mais envolvendo ele, cara. Diferente dos outros personagens, acho que no Sol eles estão mostrando uma evolução do cara como pessoa, sabe? Como gente. Mas geralmente quando isso acontece, o cara morre. Mas o cara ainda tem um problema fora da ilha, cara. Ele tem uma filha que ele nunca viu. Isso. E ele é foda pra caralho, ninguém vai matar ele. Antes dele pular, ele fala uma parada no ouvido da Kate, né? A promessa que ele ela fez pra ele foi a parada que ele sussurrou no ouvido, né? Eu acho que o Sawyer não tem nenhuma pendência atual assim, mas eu acho que o personagem continua se desenvolvendo, cara. Essa temporada virou um fodão, sabe? O cara que era um escroto egoísta do caralho, roubava tudo do bote, escondia remédio, não sei o que lá. O cara passou pelo inferno, se fudeu pra caralho, foi preso pelo Ben, o cara falou que tinha botado o marca-passo que explodia a cabeça dele, sabe? É. E o cara passou várias situações escrotas de ficar preso, não sei o que lá. Tudo bem. Se transformou, cara. Tudo bem, eu tô entendendo esse lado. Esse lado eu entendo. O que eu tô querendo dizer é que ele saiu um pouco do foco do rumo da história. Mas, JP, porque a história só se focou em quem saiu da ilha. Exato. E no Loki, sabe? Que é um dos principais e tal. Realmente não... O Loki saiu da ilha também, né? É, mais ou menos. Teve um episódio teve um episódio da Juliet. Que foi uma bosta, né? Mas teve. Agora, um personagem que eu acho gente boa é o Lapidus, né, cara? Ô, Lapidus é o... O Lapidus é muito gente boa, cara. Putz, eu queria ser amigo dele. É piloto, né? O Lapidus, cara, é como se fosse o Nick Ellis. É o Mr. Nice Guy foda, faz favor pra todo mundo. É o Mr. Nice Guy. Vai no barco, solta os caras do porão, isso. Libera o Michael da cama, sabe? O cara tá sempre querendo ajudar, né, cara? É engraçado, no primeiro episódio que ele aparece, né, que dá a merda lá com o helicóptero, e aí não sei se é o Sawyer, se é o Jack, pergunta, e aí, onde é que caiu o seu helicóptero, né? Porque cai tanta porra naquela ilha, né? Ele olha e fala, meu, que tipo de piloto você acha que eu sou? Tá ali, porra. Não, e os apelidos que o Sawyer bota nisso são excelentes, né, cara? Kenny Rogers, sabe? Waco. Ah, muito bom. E o cara, ele parece aqueles ripongas, né, cara? Que sobreviveu ao movimento hip, tá aí até hoje, né, cara? Aí, ele pode ser amigo do Raul Seixas, né, cara? O Daniel Faraday... Nosso... Esse é foda, querido, esse é foda. Upham do... Né, do... Resgate do Soldado Ryan. Glorioso Upham. E é o Upham? É o cara que falava alemão, né? Que levava as munições pra lá e pra cá. Covarde, filha da puta, cara. É o que não atira? Isso. É o que deixa o judeu morrer lá em cima, cara. Exato. Passa o alemão do lado dele e ele fica se encolhendo. Isso, é o nosso Daniel Faraday. Fazendo um personagem super louco, né? O cara não consegue se expressar direito. Tipo o Blue Hand, né, cara? Da ilha. Sabe tudo, não consegue falar direito com os caras. Ele é o Blue Hand, ele é muito maneiro. Personagem muito bom, muito bom. Aquele... Cara, é muito bom, mas personagens definidos e, sabe, estão lá por um motivo, né? O cara é cientista e tal. Não é simplesmente porque o cara é bonitão e a mulher é gostosa. Esse K-Team, que é esse pessoal novo que chegou aí com o cargueiro, os caras são um grupo de RPG foda, né, cara? Pode crer. Só faltou um porradeiro no grupo, né, cara? Se o Mr. Echo tivesse civil, era ali que ele entrava, né, cara? Teoricamente era o comando pra matar, né, cara? Isso. Fazia parte da tripulação. Na verdade, quem era de porrada no grupo era a Naomi, né? Era a armeira. O negão, o advogado lá, o qual é o nome dele? Da C&A, o Amazon. O Sebastião, ele fala que ela tem que proteger os outros, não é isso? Na verdade, essa parada do negão é muito sinistra, né, cara? O Abaddon. Eu até hoje... Nego, não, ele é do Widmore. Eu não tenho certeza disso. Eu não faço ideia pra quem ele trabalha. Exato, isso que eu ia questionar, porque... Primeiro você acha que ele trabalha pro... Ben, a primeira vez que ele aparece... É pro Hurley. Você fica na dúvida. É. Ele aparece pro Hurley. Mas aí você fala, ele trabalha pros caras que a gente nem sabia quem era. É. Ele trabalha pros caras que tiraram o Hurley da ilha e que estão obrigando ele a mentir. Isso é uma parada foda. Ele passou a temporada inteira achando que eles eram coagidos a mentir. Exato. Mas na verdade eles tentam ir por opção própria. É muito maneiro, né, cara? É verdade. Que foi uma pilha do Locke, né? Que deu pro Jack. Pilha que ele aprendeu com o Ben, né, cara? Exatamente. Muito bom. E aí o negão pergunta pro Hurley, eles estão vivos ainda? Uh-huh. Isso deixa uma dúvida. Exato. E aí depois você vê ele recrutando a Naomi. Mas se ele trabalhasse pro Ben, eu acho que ele ia formar um time, alguma coisa, que faz nós caras, né? Exatamente por isso que eu não sei pra quem trabalha. A primeira vez que ele cronologicamente apareceu foi pro Locke, quando o Locke tava aleijado. Isso. Eu acho que ele trabalha pro Locke a fazer o walkabout. Isso. Isso será que deixa a gente a crer que ele sabe alguma coisa sobre destino? O cara tem que eu fazer. Eu acho que esse negão, sem querer ser escroto, ele pode ser a fumaça fora da ilha, será? Isso, que escroto. Eu acho que ele é o haitiano, cara. Um pouco mais velho. Puta, cara. Mais mágico, né, cara? Eu acho que é Vera Verão, cara. Mas aí depois ele aparece recrutando a galera do Widmore junto com a Naomi. Então, teoricamente, então ele trabalha pro Widmore. Será mesmo e tal? Mas não fica claro, né, assim. Será que a equipe não foi montada com uma segunda intenção? Não sei, cara. O RH do Widmore é muito ruim. Porque colocaram o Michael lá no navio. É. Exato. como é que o Widmore conseguiu localizar a ilha? Então, foi quando explodiu a escotilha. Quando explodiu a escotilha, ninguém localizou nada, porque senão a Penny tinha chegado antes do cargueiro. Porque ela que tinha a estação dos brasileiros Weirdos lá monitorando tudo. Ah, mas de repente o Widmore tinha uma coisa mais avançada, sei lá. Por que, que ele tava procurando de outras formas, como o do balão e tal? É, teve alguma coisa que abriu uma brecha. Foi o incidente mesmo lá do... É, tanto que a Penny chega bem perto de encontrar a ilha, né? É. Tem uma teoria que é como se a Terra fosse... Se você tivesse um mapa da Terra e dobrasse ele como se fosse um sanduíche em dois, sabe? E aí a pessoa só conseguiria se transportar de um ponto X para um ponto Y específico conforme essas duas faces se encaixam, sabe? Então, é complicado. A gente percebe isso aonde? Quando a Charlotte, aparece um flashback dela, ela tá vendo uma ossada de um urso polar. Isso. Na Tunísia. Uhum. Que é o mesmo lugar que o nosso amigo Ben é cuspido quando é transportado. Tá. Isso. Olha aí. Eles mostram que é na Tunísia que ele aparece? É. Parece. Tunísia. É, Tunísia, com certeza. Epa, isso aí não é longe da Nigéria, hein? O avião. Pois é. Da Terra Santuísta. Então o que significa que eles conseguem viajar no tempo, sabe? Uh-huh. É, pro futuro e pro passado, porque o Ben foi pro futuro. Isso. Mas talvez eles não consigam se deslocar no espaço livremente. Só, sabe, em determinadas situações. Por exemplo, da onde eles estão no meio do oceano, eles só vão pra Tunísia, sabe? Será que esse ponto é o ponto exatamente oposto ao da ilha na Terra? Eu vi esse episódio de Caverna do Dragão. Que era, depende de onde você bota a caixa, vai pra um lugar. É verdade. Só que pra voltar pra casa, era num lugar que caiu, ó. É verdade. Where's Claire? Ladies room? Nope. She just walked off into the jungle. What? When? In the middle of the night. Just got up and left. You let her go alone? She wasn't alone. Well, who was she with? She called him Dad. Outra questão que ficou também dos personagens novos, dos quatro novos, foi aquele lance do Miles pedir aquela grana pro Ben, né? Ah, sim, rolou a grana. Que depois também não foi mais falado, né? 3.2 milhões, tem... Assim, e não 3.3 ou 3.4, 3.2. Isso deve ser referente a alguma coisa específica. O cara não escolheu esse número, aísmo, 3.2. Ele sabe de alguma verdade, coisa. Na verdade, o Ben fala pra ele, quando eles estão pra liberar o Monstro da Fumaça, você não vai poder conseguir seu dinheiro, né, malandrioso? E o Miles desencana de ir embora também, né? Cara, aquilo ali deve ser uma orgia espiritual pra ele. Deve ter, cara. Tem tanta gente morta lá, né, cara? Exato, cara. Só no avião. Tadíssimo, cara. Se ele quer dinheiro, é só perguntar pro Santoro, né? Ah, é. Eu tenho umas questões aqui e tal que, né, que ficaram pendentes desse... Primeira questão é sobre o Desmond. Na verdade, é uma confirmação que ele não é um cara maneiro. Ele é um filho da... A gente pensou nisso, é verdade. Porque ele falou, olha, Charlie, tu vai, aperta o botão, é tranquilo, tua mulher vai pra casa, vai ficar tudo bem. A mulher morreu, o bebê foi criado pela Kate. Isso tudo ele fez, zoou o cara pra sair e encontrar a mulher. Pois é, porque essa visão não existe. Ele fala assim, você viu a Claire entrar no helicóptero com o bebê? Ele, vi, vai lá, aperta lá o botão. A Claire é uma loirinha, né? O pessoal vai voltar, não vai? Ele não falou quando que a Claire ia sair no helicóptero. Mas a Claire morreu, cara. Esse é o que tu acha. Eu não sei se ela morreu, não. Ah, não sei, vamos ver. Ela morreu, ela o quê? Virou, ficou lá apagando de Jacobina? Jacobina, é ótimo. É porque ela tava, quando ela aparece lá com o pai do Jack, que é o pai dela também, ela tava com um semblante totalmente tranquilo, né? É, como se ela estivesse estragando tudo. É, ela não tá assim, caraca, que porra é essa? Onde é que eu tô, né? Ela tá, ok, tô aqui. Como se ela tivesse realmente morrido, estivesse do outro lado, sabendo das coisas. Aconteceu isso com o Walt também. Não, você já tá misturando as coisas. O fato dela ter aparecido pra Kate lá e dado o conselho pra Kate de não voltar, não quer dizer que, que aquilo seja uma aparição... sobrenatural dela. Pois o Walt apareceu na ilha pro cara. O Locke se encontrou com ela, assim como se encontrou com todos eles, falando que ela tinha que voltar. E ela ficou impressionada e sonhou com isso, sabe? Foi só isso. Claro, claro. Tanto que ela recebe uma ligação e aí toca, tem uma mensagem de trás pra frente da voz do Locke falando, ah, você precisa voltar, a ilha precisa de você, não sei o que lá. Hello. Hello, who's there? Just be a loose there with a bad work at time. Christine, hi. lá, ela escuta essa mensagem de trás pra frente e logo em seguida ela entra lá e tá a Claire e não ouse voltar, assim, que ela... Eu acho que ela só ficou impressionada, cara. É, pode ser, pode ser. Faz parte das aparições sonho, né, que... Pode ser um sonho ou pode ser uma coisa tuída também. Como, por exemplo, a do Charlie pro Hurley, né? Esse não foi sonho, foi... É, esse o cara tá louco mesmo, cara. Foi pro caralho. É, tá jogando xadrez. Xadrez com Mr. Echo, né? É, exato. O Jim morreu ou não? Se ele não morreu, eu vou ficar muito decepcionado. Cara, eu tenho certeza que ele não morreu. Por quê? É o terceiro final de temporada que o cara não morre, né? Ele morreu quando explodiu a jangada do Michael. Exato. Que depois ele apareceu correndo lá. Others! Others! Others! Depois ele morreu quando o Tom, teoricamente, deu um tiro na cabeça dele, do Said e do Bernard. É, pareceu que morreu, mas não morreu. Se não sei porque caiu as águas, ele falou, eu vou tirar na areia mesmo, vai. E agora, né? Então, cara. Foi pro paredão 3 vezes, cara, né? Mas eliminado. O cara vai ficar até o fim, cara. Você tá dizendo que ele não morreu, significa que ele pulou na água, certo? Certo. Por que o filho da p iria pular na água? Se o helicóptero tava voando, cara. Sabe? A única esperança que ele sabia que explodia a parada. Ele falou, pô, vou pular na água. Ele sabia que a parada. Ele era o único que sabia que a parada ia explodir ali. Eu assim, eu gosto do personagem, o cara é um porra. Do cara, que é porrada mesmo. Agora, eu acho que, cara, se ele não morreu, vai ser escroto, cara. Cara, tem certeza que ele morreu. As pessoas morrem assim. O cara pulou na água, cara, explodiu o navio, estilhaço pra tudo que é lado, cara. Pois é. O Michael, tá vivo ou tá morto? Porra, cara. Morreu. Aliás, se eu tiver vivo, cara. É o Highlander, cara. Volta pro Michael, cara. O melhor do Michael aí, como espião e tal, foi a bomba Acme do Ben. Cara, ele ligou e bang, né, cara? Bandeirinha. Cara, eu acho muito engraçado os métodos do Ben, cara. Em vez de ele perguntar as coisas, né? Ele monta um puta do esquema, manda o cara pro navio, põe uma bomba Acme lá. Tipo, não podia ter perguntado, tipo, e aí, cara, você é de confiança mesmo? Olha, posso confiar? Posso confiar. É, muito bom, muito bom. Ou que nem quando ele fez com o Jack, sabe? Ele queria ser operado, em vez de pedir... Isso. O cara fez todo aquele esquema, sequestrou o Hurley, sequestrou os três, levou pra outra ilha. Eu vou te falar que eu tô aprendendo a fazer isso agora, que tem várias paradas, que o negócio que ele faz é o seguinte... Caraca, a pessoa... Olha isso, cara. Você não pode pedir a coisa pra pessoa, você tem que fazer a pessoa achar que ela tá querendo fazer aquela parada, entendeu? Eu tô aprendendo isso. Não, não, não. Ou então paga. Não. Eu quero assim... Eu quero mind games, cara. Quero aprender com o Ben. É a forma de você ter certeza da lealdade do cara. Se você pagar o cara, se você pedir, você não tem certeza, né? Agora, fazer o cara querer fazer o negócio, é foda. É, eu vi um outro mané falando que ele tinha, o Tim tinha morrido sim porque tava lá o túmulo dele na Coreia. É foda. Não quer dizer nada. Tremendo a babaquice. Ah. Até porque no túmulo dele tava a data do da queda do avião. É, porque fazia parte da mentira deles, né? Exatamente. Porque a Sun, ela acredita que ele morreu. Isso. Ela viu a pólvora de, sabe? E ela deve estar com uma raiva. Na cabeça dela, ele morreu. O Jack falou, não, depois dá. A gente volta a buscar ele e o Sawyer. Falar em Sun, né, cara? Quanto que a porra da Oceanic pagou de indenização pra ela, cara? A Oceanic é a empresa de aviação mais rica do universo. Ela lava dinheiro. Porque olha só... 6 pessoas foram indenizadas, né, cara? Teoricamente. Teoricamente, mais, porque as famílias dos mortos são indenizadas também. E com esse 1/6 dessa indenização, a mulher comprou metade do império do pai dela. Essa foi foda, cara. Caraca. Foi absurdo. Ou então o pai dele tem uma rede de açougue, qualquer porra assim, cara. Vocês estavam embaixo, pois sei lá. Pai, ela tem uma empresa grande de construção naval. Eles, no Lost Experience, eles construíram um navio pra Hanson Foundation, um navio médico que ia trabalhar nesse experimento do vírus, sabe? Ah, tá. Mas então a Sun já viu que ela vai desempenhar um papel importante aí, né? Ela chegou no Widmore falando, tararé, vamos conversar, a gente tem interesses iguais. O que ela vai fazer, ninguém sabe, né, cara? Porque ela é filha da... Ah, é. A Sam é. O marido morreu, então ela não tá nem aí pra quem tá na ilha. Quer que todo mundo se foda. Ela, com certeza, culpa o Widmore pelo marido dela ter morrido, por causa do barco, dos terroristas, lá do comando pra matar. Então, eu acredito que ela queira foder Widmore e o pai dela. Ela fala que são dois responsáveis pela morte do marido dela. Isso. Que um é o pai. E... o outro ela não diz quem é. E faz contato com o Widmore. Pois é. E ela fala pro Widmore, ah, você sabe muito bem que nós seis não fomos os únicos a sair daquela ilha. Então ela tá querendo foder a vida de todo mundo mesmo, tá? Ela quer ver o circo pegar fogo. Ela teve que pagar um dinheiro alto aí pro ginecologista, né? Por quê? Porque ela engravidou dentro da ilha. Eles falaram que o Jim morreu na queda do avião. Não, mas aí ela não precisava ter falado quando que ela engravidou. Mas com qualquer exame, sabe quando foi o dia que foi Ah, olha, cara. A mulher é rica, cara. A grana maior não é isso, cara. A grana maior é tu transformar teu bebê negro num japonês, num coreano, cara. Porque o filho é do Michael, cara. Não é do Jim nem fudendo, cara. Voltou essas teorias antigas também. Cara, ela tá no barco e ela olha e fala assim, sem motivo nenhum. O barco vai explodir, tá todo mundo arrancando os cabelos do... E ela fala assim, aí, Michael, tô grávida. É verdade. Cara, legal, engole seco, estranho. Cara. Engole seco, foda, e fala, good for you, son. O que aconteceu com aquela galera que tava no bote do Faro? Pô, cara, essa é uma questão, cara. Porque a ilha fez aquele blup. É, blup. Pois é. Eles foram juntos ou não? Cara, eu acho que eles foram juntos, eu concordo. Porque, tanto que a segunda ilha também sumiu. Exatamente, exato. Foi um raio de ação que pegou ali. Eles estavam saindo da ilha pra voltar pro barco, sabe? Eu acho que eles foram. De repente, como o barco explodiu, eles estavam fazendo meia volta já, ou sei lá. A única forma deles continuarem na história, porque senão, morreram, né, cara? É, não, mas no bote tinha ele e três caras da construção civil, só. Cara, tava cheio de genérico e o Faraday. Uhum. Aí tem outra, os caras não iam se livrar do Faro e assim, né? Não, claro que não. E quem mais ficou na ilha? Ué, todo o resto, né, cara? Galera toda. E todo o resto, cara? Não parada, eles deram mais todo o resto não, cara. Quando o Comando Pra Matar foi lá pra vila dos caras, eles fizeram aquela limpa, cara. Morreu todo mundo que tava ali, cara. Mas era só figurante, pô. Bom, mataram todos aquela galera da construção, cara. Não, todos eles morreram. Nessa temporada, só eles deram uma limpada. É. Só ficou o Sawyer com a Juliet e o Locke. E quem tava com o The Others? Lá com o Batman Manuel. Uhum. De resto, morreu todo mundo e ficou o Miles e a mulher nova que chegou lá. Charlotte. Rose Bernardo. Aí, o que eu ia falar agora? E ficou a Rose e o Bernardo, que é, pra mim, o maior mistério do Lost. É o que eles fazem com a Rose e o Bernardo. Né? E some e volta a cada momento. É demais, né? Ele passa 10 episódios sem aparecer, aí, do nada, ele fala assim, vem cá, a gente não pode fazer um telégrafo? Pra fazer um código? E a Juliet. O cara entende código Morse de orelha, né, cara? Pô, foda. E a Juliet fala dentista pro Faraday: agora vocês vão com o bote com os últimos. E não menciona a Rose e o Bernard. Não fala isso. Ele queria levar o Miles, a Rock Dennis e a Juliet, né? É. Aí a Rock Dennis, o de Miles fala, não, meu querido, eu vou ficar por aqui mesmo, tá tudo ótimo. E sai abraçado com dois fantasmas, sabe? A Rock Dennis fala também que vai ficar. E o cara faz aquela cara de c*** que ele tava amarradão na Rock Dennis. Aí o Juliet fala, acabou. Aí ele olha pra Juliet e aí ela fala, eu prometi que eu só vou embora depois que todo mundo tiver saindo. O que eu não sei é pra quem ela prometeu isso, porque eu não vi essa porra em lugar nenhum. Mas ela fala isso, mas isso não significa necessariamente que foi todo mundo. Deve ter ficado meia dúzia ali. Agora, ele fez o quê? Uma viagem e meia, né? Levou uma galera, voltou pro barco, pra ilha e pegou mais... Ele fez umas duas, acho que ele tava indo na terceira viagem já, não era? Quem ele levou pro barco foi pro caralho. Morreu. Quem tava com o Locke lá na vila, morreu, não sobrou ninguém. Quem não morreu, eles ligaram foda-se, né, cara? Agora... Eu acho também que o Faraday foi com a ilha, porque o helicóptero caiu, né? Ficou procurando, cadê a ilha? Cadê a ilha? Cadê a ilha? E ficou catando e não viu mais nada. Não viu o Faraday por ali de botinho, né? Não, eles viu. Teriam avistado eles, estavam no alto, verdade, sabe? Verdade, verdade. É, fora que a outra, ele também, a segunda, ele também sumiu, né? Teve um certo alcance o evento. Tem que saber o que, que aconteceu realmente com a ilha, né? Como é que é esse negócio de ela mudar de posição? É, eu acho que é um salto no tempo. Ela não muda de posição. Pois é. Mas, também acho. Porque você acha que ela foi pro futuro do mesmo lugar? É. Meu, que ela tem ido 2 segundos pro futuro, cara. Pô, 2 segundos, aí ela apareceu. Só esperar, ela aparece em seguida, né, cara? Não, se ela foi 2 segundos pro futuro, você nunca vai encontrar. Não, mas... Não, o maluco... Você não viu uma fenda no tempo, não? Não, peraí. Você tá dizendo que ela vai ficar sempre 2 segundos no futuro? Isso. Pô, mas isso aí não faz sentido. É um exemplo, que se ela foi pro futuro, não tem como ela ser encontrada. Não, mas aí, teoricamente, ela vai pro futuro e aí ela está no presente... No futuro. Se o mundo fica 2 segundos de delay em relação à ilha pra sempre, não tem como eles voltarem, é impossível. Exato, por isso que o Jack não tá conseguindo. Não, cara, claro que tem, ô maluco. Tem como eles voltarem com o Ben. Por que que a ilha... Porque o Ben, sei lá, conhece os esquemas. Ben não pode voltar. Olha só, cara, isso é uma loucura do Fabiabu que só entende de Princesa do Mar. Eles transportam, eles falam, o coelho vai viajar 100 milissegundos no futuro. E aí o coelho não some, sabe? Ele... Nunca mais... Ai, fudeu, nunca mais vimos o coelho. Não, cara, ele só faz um... Dá uma piscada. Exatamente. Quando chega naquele milissegundo, pronto, aparece de volta. É, cara, eles estabeleceram que a viagem é espaço-temporal, então a ilha... É, então a ilha tem que ter se movido fisicamente. É, eu acredito que sim, é por isso que ela se perde. Uma outra parada que pode confirmar essa movimentação no tempo e no espaço é aquele vídeo da Estação Orquídea, o making-off, né, que apareceu na internet antes da temporada. Tá o Dr. Hellawatt. Edgar Hellawatt fazendo um videozinho, e aí ele tá com o coelho 15 na mão, e aí aparece um coelho 15 em cima da prateleira. Exato. Então, se eles fizeram um experimento com o coelho 15 dentro do cofre e ele apareceu em cima da prateleira, ele se deslocou tanto no tempo quanto no espaço. Exatamente. É isso aí mesmo. Era ele. E ele fala que eles não podem se encontrar, né? Que os dois coelhos não podem chegar perto um do outro. Senão, colapso do universo. Então, agora, ele virou aquela casa do... aquele mundo dos homens águias do Flash Gordon. Que pariu, que cara. Deus, é, tá na prateleira, cara. Não, puta, não, tu tirou essa, cara. Se eu fosse a ilha, eu ia lá pra perto de Cuba. É, porra. Os americanos querem tanta aquela porra de volta, cara. Tem um puto espaço de mercado lá. What's all this stuff for? Same things that all the Dharma stations are for. Silly experiments. What kind of experiments? You know what, John? Why don't you watch this very informative video that will answer some of your questions? I'll take care of some business. Tu te falou um negócio que me lembrei agora aqui. E aquele bastonete do Ben, hein, cara? Porra! Ah, eu daquela porra virou a arma mais sinistra do planeta. Pô, eu vou te falar que eu tinha um daquele, cara. Tinha, Azaghal. Olha só, o Azaghal tem uma história. Eu vou contar, porque se ele contar, a galera vai achar que ele tá se achando. Ele foi me buscar uma vez no trabalho, lá na Barra. E aí ele passou embaixo de um viaduto e tinha um cara espancando uma mulher. O Azaghal parou o carro, pegou o bastonete do Ben dele e foi pra cima do cara gritando. E o cara fugiu, maluco. Olha isso, parabéns pra lá, cara. Parabéns. O legal é como o Ben despreza todas as paradas da Dharma, ele fala pro Locke, né? O Locke fica maluco, né? Quando ele chega lá na estração... Na estação Orquídea, né? O Locke... Ai, meu Deus, o que é isso e tal? Você quer o Ben... Então, assiste um vídeo aí, que só dá um vídeo pro Locke, ele fica maluco, né? Mas o que eu acho engraçado? Esse sentimento das estações, a gente... Na primeira, segunda, terceira temporada... Qualquer novidade de estação era... Caralho, sabe? Exato. Né? Olha the Hatch, sabe? Estação Cisne, olha o cara... Agora é whatever também, né, cara? Tem tanta coisa mais importante acontecendo que foda essa estação, sabe? Botânica, sabe? Isso eu acho uma coisa muito legal sobre a progressão do roteiro que eles estão criando, né, cara? Que a gente vem pra a série na visão de quem caiu, né? Não sei de nada, né? Exato. Pro cara que já tá lá, tudo isso é whatever, não tem importância. Mas pra gente, a gente não... Ah, meu Deus, o que que isso faz? E o Ben definiu muito bem isso, né? Ele falou assim, pra que que... Você sabe pra que que serve essa estação? O Ben fala, pra a mesma coisa que todas as estações da Dharma, experimentos bobos, né, cara? Silly experiments. E aí você vê que a coisa é muito mais importante, muito mais antiga do que qualquer experiência da Dharma. Quando ele fura aquela parede e desce naquela escada, e você vê aquela roda de madeira, aqueles símbolos escritos, cravejados, você vê, cara, não é experimentozinho de viagem no tempo com o coelho, cara. Os caras estão lidando com um conhecimento muito mais profundo, né? Essa ciência toda é muito foda, né, cara? Porra, muito foda. E pensar que a gente ficou uma temporada inteira olhando o Loki botar número no computador, né, cara? Pois é. Mas isso é maneiro, porque mostra a evolução da história, sabe? É, verdade, verdade. Todas as temporadas, a escotilha X, escotilha 37, escotilha 38, sabe? Ia ficar um saco. E acabar caindo no erro de 24 horas, sabe? Exato. Começa com um problema, no meio da temporada ele resolve esse problema, tem outro problema, se fode pra caralho, né? Exato. A gente gosta de 24 horas, mas, pô, sempre assim cansa, né? Sempre tem uma novidade no Lost, sabe? É. O que a gente se preocupava, arrancava os cabelos. Caralho, uma escotilha! Hoje em dia, o nego passei na escotilha. É secundário, tá aí, né? Sabe? Foda-se, agora a gente quer saber da viagem no tempo. Como é que esses caras saíram da ilha? Como é que eles vão voltar, sabe? A história tá caminhando, sabe? Muito foda, cara. É verdade, é verdade. E pra você ver, uma coisa que eu fiquei bolado na época, que no final da segunda temporada, quando explode a escotilha Cisne e faz aquele uau, aquela parada eletromagnética do cacete, né? O Ben simplesmente bota a mão no ouvido, quando acaba ele, então vambora e tal, tarará, você vai pra isso e tal. Aí a gente, ué, o cara não nem ligou pra isso, né? Que pra ele aquilo era idiotice, né, cara? Cara, na verdade... Se bem que a Emicheira fura de roteiro, cara. Não, claro que não, cara. Porque foi assim que o Edmund encontrou a ilha. Mas eu acho que ele não dava importância pra aquilo. Ele achava que, como ele falou agora no final da temporada, a Dharma se resume a isso. Experiências bobas, experiências cara, idiotas. Cara, mas na verdade, acho que a galera na ilha tá meio abstraindo essas paradas, porque ninguém tá nem aí pro que aconteceu com a escotilha. Era um festival, todo mundo ia cagar na escotilha, tomar e tal. A parada implodiu, sacou? Né? Virou um half pipe e nego foda-se. Um partir pra próxima, sabe? Ué, mas o que eles vão fazer, né, cara? Pô, ao mínimo se perguntar o que aconteceu, né, cara? Porque a escotilha tava lá, tranquila, tudo bem. Aí aconteceu um conflito interno entre o Mr. Echo e o Loki, sabe? É. Volta o Charlie falando fino e tá tudo certo, né, cara? O Desmond pelado. Uma parada que a gente já falou é isso, os personagens não conversam entre si, né? É que a galera não se dá muito, né, cara? Então, agora imagina, se você tá num pico, aí tem um cara que é um careca que parece o Popeye, ele resolve que ele descobre uma escotilha que tem tudo dentro, uhum. E ele fala, eu sou o dono, só eu posso entrar aqui, mais 3-4 amigos meus. Bom, tá com a maioria, cara, com uns 20, 30 que estão excluídos. Ah, não, mas a rebelião, cara. A massa é burra, cara. Se o cara tá com um monte de faca no cinto ali, ninguém vai pra cima não, cara. Agora, a gente falou de que cada episódio foi uma porrada no cérebro. Pra mim, cara, o episódio foi a maior porrada, foi o do Said, cara. Quando termina com o Said encontrando o Ben. Ah, boa! Ali eu fiquei maluco, cara. Ali eu fiquei maluco. O episódio que mais me deixou tenso, que eu achei que foi... Apesar, o último episódio é sempre legal, acontece um monte de coisa, mas claro. O episódio mais foda pra mim foi o episódio do Desmond com o problema temporal dele. Cara, pra mim também foi o melhor, cara. Disparado. Aquilo foi um filme, primeiro, cara. Primeiro que falou da coisa do viagem no tempo toda hora, ele falando com o Faraday e tal, aquilo tava interessantíssimo. E você não sabia se o Desmond ia morrer mesmo. Era um desespero, porque esses caras matam mesmo, né, cara? Não, mataram. Cara. Se ficou caralho, tal, não sei o que, o cara vai conseguir, o cara vai morrendo, o cara não consegue. E aí ele liga pra Penny, pô, foi emocionante quando ele fala. Quando ela pergunta, né, onde é que você tá? Aí ele, eu tô numa ilha. Aí, quer dizer, voltou tudo. O cara encontrou a constante dele, endireitou, tava maluco, aí endireitou a mente no lugar certo. Não, foi muito maneiro, mas isso foi como se fosse um episódio à parte, no meio de tudo aquilo, fosse uma coisa... Mas é interessante. Cara, foi interessante, mas como continuidade da história, pra mim o do Said com aquele final dele com o Ben, aquilo foi demais, cara. E esse episódio, cara, mostra como é que esse filho da puta do Ben pensa rápido, cara. Ah, porra. Estou, sei lá, 8 meses no futuro, foi andando até o hotel, pediu lá a chave, olhou pra televisão e falou, caralho, o Said tá aqui. Ah, não, peraí. Eu tô falando do outro episódio primeiro, tá? Eu tô falando daquele comecinho, que ele vai matando a galera, e no final ele procura o médico pra ajudar, ou acho que ele tinha tomado um tiro, não sei o que, e quem vem ajudar ele é o Ben, isso, né, cara? Isso. Ah, tá. É, esse episódio ele... foi foda também. Mas o que você falou também é maneiríssimo. Cara, né? O que você falou aí do Ben vendo o Said na televisão vai naquilo que a gente conversou em outros Nerdcasts, que as coisas não são previstas, as coisas são oportunidades, né, cara? Ele vê a oportunidade nas coisas. Pô, o cara pensou muito rápido, cara. Puta, muito rápido. Mas é até a pitada de destino aí também, né? Eles sempre colocam isso. Assim. Destino com oportunidade. Isso. Como é que a foto do assassino da mulher do Said chegou na mão do Ben mesmo? Eu não lembro. É de que box, cara. Ele chegou no hotel e falou: olha só, eu sou cliente preferencial, seu na bunda. A mulher caiu no chão, passa por cima de mim. É, ele tem recurso fora da ilha, ele tem dinheiro. Quem é cliente preferencial no hotel na Tunísia, cara? O George Lucas. E os números, cara? Cara, eu vou te falar que os números já estavam meio de bobeira, ninguém falava mais, mas nesses últimos episódios foi uma overdose. Eles voltaram, né? Com tudo, né, cara? Teve número pra tudo quanto é lado. Até a hora que quando o Said vai buscar o Hurley e tem aquele, ele mata aquele vigia que tava no carro, né? Uh-huh. Ele pergunta a hora, o cara fala assim, 8:50... Aí pá, toma um tiro. Era 8:15. É nessa hora que o Said... É easter egg, né, cara? É claro, lógico, né? Nessa hora que o Said foi buscar o Hurley, eu já tava tão perturbado com o seriado, que eu falei, eu saí de vai matar o Hurley. É, você fica achando que tudo vai acontecer, né? Porra, cara. E ele tava lá pra salvar o Hurley, tirar o Hurley da circulação, muito foda. Agora, um que eu acho que não foi easter egg mesmo, foi o velocímetro do carro dele. Ah, que ele ficou maluco, tava todos os números, né? 4, 8, 15, 16. Esse na boa que eu acho que não foi, mas os outros... É porque eles já eram importantes, ele ficou, não, é. Saiu correndo, né? Foi isso que enlouqueceu ele, né? O pai não alcançou ele porque não quis, né, cara? Ah, não, o que enlouqueceu o Hurley não foi isso. Foi um processo, mas ele pirou mesmo quando ele encontrou o Charlie na loja de conveniência, cara. Isso. É verdade, é. O cara foi comprar Doritos e escutou, you are everybody! E aí, ele acho que foi a primeira pessoa a ser contactada com essas mensagens de tem que voltar, eles precisam de você, taralala, não foi? Foi, quando ele vai preso depois de fugir, e tem aquela alucinação, né, na sala de interrogatório, vem o Charlie nadando, ele bota a mão no vidro, e aí se você der um mega pause, um super zoom, você vê escrito que eles precisam de você, né? They need you, a mão dele, onde ele tinha escrito Not Penny Boats, né? Ele começou a receber essas mensagens, e ele, naquele episódio que o Jack vai lá visitar ele, ele falou, olha, o Charlie falou que tu vinha aí, falou que tu vai ser visitado em breve, se prepara, sabe? É, pode crer. É verdade. E aí, vou fazer mais uma pergunta. E o Loki, cara, morreu ou se matou ou mataram? Cara, ele virou um Upa-Lumpa, cara. Ele virou um Upa-Lumpa sem pescoço, cara. Aquele caixão é pequeno, né, cara, pro Loki. Será que cortaram as pernas dele fora? We have to go back. We have to go back. Who do you think you are? You call me over and over again for 2 days straight, stoned on your pills. And then you show up here with an obituary for Jeremy Bentham. When he came to me and I heard what he had to say, I knew he was crazy. But you believed him. Him, of all people. Yes, Kate, I did because he said that was the only way that I could keep you safe. You and Aaron. Don't you say his name. Essa do caixão, eu tinha certeza Michael tava dentro do caixão. Não, eu também, cara. Eu fiz no último Nerdcast, eu fiz até uma explicação social, né, cara, falando que em bairro de negro só tinha negro morrendo e tal. Tudo balela, né, cara? Teve negro que mediu a distância do braço do Jack pra tampa do caixão e concluiu que era um caixão de uma criança, então tinha que ser o Walt. Exato. Ou era o Aaron crescido. Porra, pro Walt é que não tinha que ser, né, cara? Tinha que ser o dobro. O Walt tá com 2:15, Branco. Nosso querido cabeça de fora. Não, e depois que eu lembro que o nome no jornal que nem eu conseguiu decifrar tinha J, sabe? Kevin Johnson! É o Mike! Que pariu, eu sou foda pra caralho! Toma aí. Acabava com Anton, e aí achavam que era Jonathan, mas acabava com Anton, mas era M. Aí não podia ser Jonathan, mas é o nome que ele tava usando, né? Como é que era o nome? Jeremy Bentham, isso. Quer dizer, e aí você vê que, durante o episódio, que esse tal Jeremy Bentham veio falar com todo mundo. E todo mundo meio que conhecia o cara, né? Aí você fica assim, imaginando quem é que pode ser, que é óbvio que você imagina que é um nome falso, mas eu comecei a desconfiar que não era o Michael, porque eles estavam dando muita importância, né? A Kate fala na continuação daquele flash forward, né, que o Jack fala, "We have to go back!" Isso foi muito foda. Começar daquele jeito foi muito foda, cara, o último episódio. Aliás, eu ri de chorar no blog do Fábio Abu, ele botando essas imagens do Jack gritando: "Você é meu irmão pra mim! Kate, você é um irmão pra mim! Você é um irmãozão pra mim! Você mora aqui, cara! Você mora aqui, meu!" E aí, quer dizer, continuou, né? Foi maneiríssimo, né? Mó susto. Eu acho que não tem mais como errar, cara. O último episódio vai ser sempre o Jack chorando. Que é o que ele faz melhor, cara. Ele chora pra caralho mesmo, cara. E manda muito bem, cara. Ele, como um cara destruído, é perfeito. É, pô. É só colocar o Jack chorando, o Jim morrendo, já tem metade do episódio, cara. É verdade. Mas ele manda muito bem, que você vê que ele tá lá e você vê que ele tem um aspecto. O Tucano, que vive daquele jeito, sabe? É assim mesmo, cara. É, quer dizer, você vê, ele foi procurando todo mundo, até o Alt, né, cara? E falando que deu merda. Exato, essa parada de... quando o Ben fala, tem que trazer todo mundo de volta, ele também tá falando do Walt e tal, ou não? É, não sei, só, cara. Se ele for procurar o Walt, lá, eu acredito, cara, que sim, né? Isso é maluquice. Agora, isso a gente não sabe, isso, né? Eu acho que faria sentido, porque o J.J. Abrams e o Lindelof falaram que desde o começo eles já estavam prevendo o crescimento do Walt e que isso ia ser utilizado na série, né? Uh-huh. Porque se você pensar que a série vai terminar em 2010... Quem não prevê o crescimento da criança é um idiota. Peraí. Eles não sabiam que a série ia terminar em 2010 no começo, quando ela começou, cara, quando ela estreou, tá? Isso foi negociado mais à frente. Não sabia nem se ia vingar, né? É. Não, mas é os caras já tinham ideia do que fazer com a série. Isso... Mas eles não sabiam quantas temporadas ia levar. Não, podia levar dois anos, três ou sete ou oito, como tá previsto. Mas por mais que eles não soubessem... Eles não podiam prever cinco anos na frente, cara, como filmagem. Na primeira temporada, ele já tava maior, né? Ele falou assim, esse moleque vai começar a crescer aqui, a gente vai ter que inventar alguma história pra ela. Vai ter que dar um sumiço nele. isso que eles pensaram. Porque, aliás, o Ben nunca falou, né? Qual foi a dele pegar o Alto e por que ele estudou o Alto? Qual foi dessa? É, eu acho que é uma das diversas coisas que vai ficar pra trás, cara. Vão ficar pra trás, cara. Quando ele fala, vocês têm que voltar, o Locke falou pra todo mundo que aconteceu muita merda na ilha e que foi culpa do Jack ter saído, que tinha que voltar pra resolver o problema, né? Será que esses problemas aconteceram pela ausência desse pessoal? E pra corrigir esses problemas, eles não vão ter que voltar só pra ilha, mas sim voltar pro ponto que eles saíram da ilha pra que esses problemas não aconteçam? Voltar no tempo? Exato. Criar uma nova linha temporal fazendo com que Locke não morra? Que não aconteça a merda que aconteceu pela ausência deles, entendeu? Mas sabe o que não encaixa pra mim, nessa história deles voltarem? É que quem liberou o Aaron foi o Christian, né? O pai do Jack. Uhum. Falou, pode levar o moleque. E depois pedem pra voltar? Então, deixa pra lá, vai. Traz de volta. Tá, mas peraí. A Claire, que tá com o pai dela, falou que não pode levar não voltar, o moleque. Não traz ele de volta. E afinal? O outro fala pra trazer. E a ilha fala pra trazer. Não, a ilha não. Quem tá falando pra trazer é o Locke, né? Que você não sabe se o bicho enlouqueceu ou o que aconteceu com ele também. Vai ver que o Jacob encheu o saco dele também. Pode ser. Porra, do Locke dá pra encher fácil, sabe? Porra! O primeiro dia. Ele chegou, o Jacob chegou pro Locke e começou a falar: ó, acho que o Jack tá se divertindo lá fora da ilha, hein? Ô, que o Jack tá fazendo nessa hora, hein? Olha, eu ouvi falar que já lançaram o iPhone lá fora. Aí o Locke ficou mordido, cara. Agora me fala, o Locke, quando saiu da ilha pra procurar a galera, ele saiu paralítico? É, boa pergunta, hein? Ó, ninguém comentou. Ele tá boa pergunta, hein? No caixão, eu acho que sim, porque o caixão é tão pequeno que acho que eles dobraram a perna do cara pra cima. Eu ouvi vários podcasts e li vários sites e vários fóruns, né, pra saber. E nego tá, tem umas preocupações tão pífias, cara. Ai, meu Deus, o Loki morreu, meu personagem preferido. Foda-se, né, cara? Whatever, claro. Ele vai aparecer até o final. Não importa o cara morrer ou não, sabe? Exato. Outra preocupação, claro. Como é que o Loki saiu da ilha? Pô, da mesma maneira que todo mundo sai quando quer sair, né, cara? É. Dos The Others. Exato. Tá, essas são preocupações menores, sabe? Eu acho muito mais importante a gente se preocupar, por exemplo, em saber o que, que aconteceu com aqueles caras todos sem braço, né, cara? Quem? O Dr. Marvin Kendall, aquele Ray Mullen, o Montantes, que era da expedição da Rousseau. Ninguém fala mais nada disso, né, cara? É o que eu tô falando, cara. Tem muita coisa que eu acho que eles vão acabar deixando pra trás, cara. Peraí, então, tu gravou isso, João Paulo? Tu gravou isso? O quê? Essa frase? Eu gravei? É, acho que tu foi no banheiro e fechou isso em loop. Pois é, cara. Mas eu acho mesmo, cara. A gente sabe que, pô, vai ter em algum momento vai ter uma porrada do Ben com o Desmond, né? Ah, é. Porque o Ben vai matar a Penny. O objetivo do Ben agora é matar a Penny, né? É verdade, né, cara? Eu achei muito foda essa parte, porque o Ben na ilha já tá ficando meio caidinho, né? Você vê que ele tava desanimado, ninguém me gosta mais de mim. Ele tava, né? Ah, vai você lá, eu vou ficar esperando aqui. Eu ficava comendo biscoito mole com Hurley, sabe? Mas aí depois que o cara deu um objetivo pra ele, né? Falou, tem que mover a ilha. O cara voltou a ser o motherfucker. É muito bom, cara. Pegou um espelhinho, o cara perguntou, o que você disse? Não te interessa, cala a boca careca, sabe? Ainda mais que ele sabia que ele tava de partida, ele ligou o foda-se, cara. Exato. E saiu da ilha anarquizando, cara. Muito bom, cara. É aquele cara que acabou de pedir demissão, né, cara? Opa! Ele copiou aqui, eu já tô assim agora. O Whitmore, ele é evil, né, cara? Ele tem uma cara de evil, é, né? É, muito bom, cara. A voz dele é de evil. É. Miguelou whisky pro Desmond. Ele falou que o Ben nunca vai encontrar a Penny, né? E o outro não vai encontrar a ilha, né? Por que, que ele não vai encontrar a Penny? Será que ele escondeu a Penny com Desmond? Será que a Penny sumiu com Desmond? Escondeu a Penny no futuro também, não? 2 segundos no futuro. Vocês vão engolir essas palavras. Cara, engolir essas palavras. Eu já tô vendo em 2010, você assistindo Lost e falando, puta! Parece, olha só, cara, 2 segundos no futuro. Impossível. 2 segundos no futuro. Impossível você explicar isso pra um telespectador comum, cara. É, impossível. 2 segundos no futuro, chega ao presente, cara. Existe alguém se você, olha só, se você pode chegar no mundo onde existe, onde o mundo existe 2 segundos no futuro, significa que 2 segundos no futuro tem alguém vendo você, tá entendendo? Jovem Nerd, o que que isso explica? Ele não tem como ele assumir 2 segundos no futuro. Isso explica, Jovem Nerd, os sussurros da ilha. Olha só. Como assim? Não, mas o Jovem Nerd falou tudo agora, cara. A explicação não pode ser uma coisa absurda assim, porque o sujeito mediano ia olhar pra aquela porra e falar, caraca, eu gastei 6, 7 anos da minha vida vendo essa porra. Você já não se sentiu assim, cara? Não, porque eles voltam e meio, você acha que é uma coisa muito louca, e eles te dão uma outra explicação mais concreta em cima do negócio, cara. Então eles vão terminar com um negócio que é muito mais simples do que a gente imagina. É, eles vão voltar pro dia que o avião caiu. Não, o último episódio vai ser o Jack acordando. Puta, que sonho, filha da puta que eu tive, cara. E aí ele vai dar um beijo no Stephen King, né, cara? É, porque essa era a história, esse era o final do Stephen King. E aí fala, amor, vou pegar um café. Só falta ser esse final. Marvin Kendall já usou até agora 3 nomes, né? É. Marvin Kendall, Mark Wickman e Edgar Hallowax. Uh-huh. Kendall é vela, Wax é cera e Wick é pavio. Que curiosidade espetacular. Tem alguém muito desocupado fazendo o roteiro do Lost. Será que a próxima vez que ele aparecer vai ser David Matt? Isso mostra que ele é um cara esquentado. Nossa, cara iluminado. Beleza. Um cara pavio curto. Um cara que se derrete todo. Era meio vela, né? Chega de louco, pelo amor de Deus. só pra não esquecer, momento de ouro do Azaghal no Lost. O Hurley falando que a Oceania é a chave pra ganhar o Oscar. Ah! Que pariu, cara! Ai, sensacional isso, cara.